tu nos uniste desde o início da criação. Macho e fêmea em amor, um só coração em ti, Senhor. Não separe o homem, o que Deus ajuntou. Em teus braços encontramos a paz. Oh Jesus, nosso Salvador, te seguimos com fé e amor. Teu reino é como criança, em nossos corações a esperança. Oh Jesus, nosso Salvador, te seguimos com fé e amor. E quando o cego clamou, tem misericórdia, Senhor. Tu paraste e o chamaste, com amor lhe devolveste a visão. E assim em ti encontramos a luz que ilumina o caminho. Oh Jesus, nosso Salvador, te seguimos com fé e amor. Teu reino é como criança, em nossos corações a esperança. Oh Jesus, nosso Salvador, te seguimos com fé e amor. Te seguimos com fé e amor. Teu reino é como criança, em nossos corações a esperança. Oh Jesus, nosso Salvador, te seguimos com fé e amor. Português e worship, acústica e guitarra.